cabeça nas suas patas. Ratos, entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. Fugas, que habitam minhas rugas. Ou se habitada, é minha listrada. Coelho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto. Cidadão!